Na altura nós sabíamos que não eram escaláveis. E portanto a Talkdesk foi a primeira coisa que nós percebemos que tinha um potencial gigante. Olá, olá, sejam bem-vindos ao Zero, um programa onde entrevistamos empreendedores lusófonos de modo a contar a sua história e o seu trajeto de zero a herói. O meu nome é André de Albuquerque e podem-nos seguir no nosso site em zhe.ro e em todas as nossas redes sociais, principalmente Facebook, YouTube e Instagram, onde temos o seguinte handle, em zhe.ro, ou, neste caso, Zero to Hero. Juntem-se a mim para conhecer a história da Cristina Fonseca. A Cristina, para além de ser cofundadora do Talkdesk, fez parte da consagrada Universidade Singularity University, faz parte do capítulo de Lisboa, da comunidade mundial Global Shapers e, para além disto, este ano, 2016-2017, ela fez parte da consagrada lista mundial Top 30 and the 30 da Forbes. Espero que aproveitem esta entrevista tanto como eu aproveitei. Ela é uma pessoa 5 estrelas e, se tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa que tenha sido falada, está tudo no nosso site, mais uma vez, zhe.ro. A entrevista está toda escrita na íntegra e tudo o que é links e coisas importantes estão lá feitas. Portanto, vamos começar agora a entrevista. Queres fazer um mini brief ou uma apresentaçãozinha sobre ti? Uhum. Então, Cristina Fonseca, tenho 29 anos, portanto, estou a gozar o final dos 20. A razão pela qual as pessoas falam de mim e eu sou conhecida é porque sou uma das cofundadoras da Talkdesk e a Talkdesk foi, felizmente, a primeira empresa a fazer um acelerador, a primeira empresa portuguesa a fazer um dos top aceleradores de Silicon Valley, que foi a 500 Startups. Eu lembro-me, quando eu e o Tiago estávamos a trabalhar nos nossos primeiros projetos, a que não chamávamos startup, porque esse termo não existia em Portugal. E outra coisa curiosa é que nós não podíamos dizer que éramos empreendedores porque ninguém conhecia a palavra e ninguém percebia. E por estranho que pareça, isto foi se calhar há 6 ou 7 anos, não foi assim há tanto tempo. Portanto, tinhas a minha idade. Sim. E portanto, o que aconteceu foi que nós fomos dos primeiros a apanhar esta onda do empreendedorismo. E depois a Talkdesk acabou por ser das empresas de software as a service que mais cresce na Europa, com um crescimento considerável nos Estados Unidos e obviamente um dos grandes exemplos em Portugal. Muito bem. Ok, pegar então aqui na Talkdesk em si. Queres apresentar mais ou menos como é que nasceu a Talkdesk? Uhum. Sim, a história é curiosa e eu acho que é uma lição interessante. Porque a Talkdesk, na verdade, nasceu de uma oportunidade e de um problema que nós tínhamos visto antes. Nós desenvolvemos o primeiro protótipo para participar num concurso de uma empresa americana, cujo objetivo era ganhar um computador, e essa foi a nossa única e exclusiva motivação. Mas a verdade é que, a tentar perceber o que é que nós podíamos usar nesse concurso, o que é que nós íamos capitalizar quando percebemos que havia essa oportunidade, foi um problema que nós tínhamos identificado antes. Nós nos nossos projetos anteriores, sempre que alguém nos tentava contactar, nós íamos à procura de quem era aquela pessoa, portanto íamos tentar encontrar mais informação sobre aquela pessoa, tanto nas nossas bases de dados internas, em outros serviços que nós usávamos, perceber se tinham existido contactos anteriores, e depois, quando surgiu a oportunidade de fazer algo com comunicações online, nós percebemos, isto é um problema grave. Se eu estiver ao telefone é ainda maior, porque quando me toca ao telefone é um número desconhecido. A probabilidade de atenderes é bastante menor. Sim, e na nossa questão era, se me ligar um cliente, que é um cliente importante, eu quero saber que ele é um cliente importante. Se me ligar uma pessoa que é só curiosa, ou sei lá, que em última instância é um estudante, é um curioso, é a minha competição. Eu quero saber esses dados. E, portanto, o Talkdesk nasceu assim. Foi, eu quero saber tudo sobre quem me está a ligar e eu quero perceber o histórico que este cliente teve comigo e toda a informação que eu já sei que é conhecida sobre esta pessoa. Portanto, foi daí que veio a ideia. Nós desenvolvemos um call center no browser, a que nós não chamávamos call center porque usávamos a dar este nome, a pôr em nós o selo de sermos uma empresa de call center, que não era isso que nós queríamos ser. Mas, na verdade, o que nós acabámos por fazer foi um call center dos tempos modernos. E, portanto, é isso que o Talkdesk faz hoje em dia. Ok. E tu fizeste isso foi com o teu cofundador, que se chama... O Tiago, não é verdade? Sim. Vocês conheciam-se há muito tempo, não... Sim, nós fizemos a faculdade juntos. Portanto, foi no técnico, não é? Foi no técnico. Nós estudámos os dois no técnico, Telecomunicações e Informática. Uma das coisas super importantes nos cofundadores é tu teres trabalhado junto antes, e nós fizemos imensos projetos de faculdade juntos e depois começámos a fazer projetos on the side. Portanto, foi muito natural. Explica-me só aqui também a transição em si. Portanto, uhum. tu tens uma ideia para ganhar um computador, que a principal, vá, não vou para o principal, mas uma das principais motivações que inicialmente vocês tiveram foi criar um computador. E como é que vos veio aquela ideia? Essa empresa-mãe que lançou o projeto tinha alguma coisa de ligação com, vá, o call center? Ou... Sim, portanto, essa empresa... quando eu digo que a motivação era ganhar um computador, nessa instância era, mas nós uhum. estávamos a tentar desenvolver outros projetos, portanto, nós tivemos um ano a desenvolver projetos com limited success, falhados, tudo, nada que tenha tido um sucesso considerável. Nessa instância foi para ganhar um computador, a empresa que promoveu o concurso permitia-nos atender chamadas telefónicas no browser e depois nós desenvolvemos a funcionalidade e empacotámos aquilo num produto. Portanto, foi esse o nosso valor criado à partida. E depois o que nos catapultou para os Estados Unidos foi essa empresa ter organizado uma competição de startups numa conferência. Uhum. Nós fomos convidados para fazer parte das equipas que integravam essa competição. Eram 10 equipas, 9 americanas e nós portugueses, e depois nós acabámos também por ganhar a competição, e foi isso que depois nos deu o acesso à rede local de Silicon Valley e que resultou nos convites para nós integrarmos duas aceleradoras, e depois nós aceitámos um deles. Okay. Então, vamos só aqui fazer um semi-passo atrás. Portanto, vocês criam a Talkdesk porque também era um problema que vocês já tinham. Era um problema que nós já tínhamos. Nós não tínhamos esse problema aplicado a telefone, tínhamos esse problema aplicado a e-mails e contactos uhum. Escritos, porque sempre que um dos nossos clientes das outras aplicações nos contactava, a primeira coisa que nós fazíamos era... Ver o nome, Google, LinkedIn, Facebook, está na base de dados, não está na base de dados, paga, não paga. Portanto, íamos fazer este stalking manual. Pai, nós pensávamos, isto, se fosse ao telefone, era impensável a dizer, olha, espera aí um bocadinho que eu vou ali e já venho. E, portanto, foi transportar um problema que nós tivemos, depois de muitas experiências falhadas, com alguns clientes, óbvio, não é? Temos coisas das quais eu me orgulho muito e que deram para aprender, mas na altura nós sabíamos que não eram escaláveis. E, portanto, a Talkdesk foi a primeira coisa que nós percebemos que tinha um potencial gigante. Então, e, portanto, a Talkdesk, fazendo aqui uma transição só para eu perceber, tipo, lembras-te de uma extensão que havia para o Chrome, uns tempos atrás, que era o Repertive, que, entretanto, foi comprado pelo LinkedIn, que basicamente... Ah, sim. O Rapportive, eu usava aquilo bastante, mesmo depois de ser comprado. É mais ou menos isso, é basicamente, mas em termos de telefone, ligam-te para a empresa ou contactam-te a empresa e tu, em tempo real, mal recebes o contacto, tens um historial de informação e de contactos. Exato, só que essa informação, para além de ser informação pública, é informação privada uhum. sobre as pessoas. Portanto, essa é uma das componentes, uhum. é o software de atendimento e a outra... Que é super importante também. É o agregador de informação das pessoas em si? Sim, mas é também a infraestrutura tecnológica. Portanto, antes da Talkdesk, tu, para montares um call center, tinhas que falar com uma operadora de telecomunicações, tinhas que os contratar para te instalar em toda a infraestrutura tecnológica e com a Talkdesk tu não precisas disso porque está tudo na cloud. Portanto, nós transportámos os call centers para a cloud a começar da infraestrutura tecnológica e simplificámos bastante o software. Portanto, esses dois passos e permitimos a qualquer empresa criar um call center em menos de 5 minutos, portanto. Essa era a posição de valor, sim. Então, basicamente, vocês... Vamos só aqui tentar perceber. Se por acaso vocês percebessem que havia esse potencial, mesmo que não criassem empresa ou tentassem escalar, até para vocês dava jeito. Sim, mas o mindset em que nós estávamos era tentar encontrar alguma coisa que fosse escalável, porque sim, não é? Também porque nós andávamos a brincar à tecnologia e a tentar criar uma startup... pronto, e sabíamos que ou algo pegava ou então tínhamos que encontrar outro caminho. Okay. Sim, mas quando é um problema é muito mais fácil. Okay, então, pegando agora também numa coisa que acabaste de dizer, vamos dar aqui uma volta para as experiências passadas. Uhum. Disseste que tens aqui coisas que te orgulhas bastante. Uhum. Queres dar assim um exemplo de duas? Sim, posso dar exemplos. Por exemplo, a primeira coisa que nós fizemos era uma plataforma para estudantes do ensino secundário se prepararem para os exames nacionais, portanto, super promissor. Isso há 6 anos também, na altura do Talkdesk, um bocadinho mais? Antes. foi um bocadinho antes, foi foi na altura em que eu estava, que eu estava para fazer isso, então. Foi a nossa primeira, foi a nossa primeira tentativa de lançar algo. Uhum. Foi uma coisa que tecnologicamente fazível, não é? Portanto, nós éramos pessoas de engenharia, não era assim tão difícil fazer a parte técnica, mas depois aí o desafio estava em, ok, eu agora tenho um produto, como é que eu chego às pessoas? Como é que as pessoas vêm até mim? Depois, em termos de mercado, era outra coisa em que nós nunca fomos forçados a pensar, será que há mercado para isto? Depois percebemos que o nosso target eram estudantes que não tinham dinheiro e não queriam estudar. E portanto, Igualmente também não queriam pagar. Sim, não queriam pagar. Portanto, um estudante do secundário não quer pagar para estudar nunca. E portanto, aí foi super interessante nós termos que ir aprender sobre online marketing, como atrair tráfego, como converter clientes, A-B testings. Portanto, foi aí que nós começámos a explorar toda a área do online. E obviamente, pronto, apesar do projeto em si não ter ido longe, a aprendizagem que tu tiraste disso foi sem dúvida uma vitória nesse sentido. Portanto, acho que sim. Foi um projeto que não foi muito longe, mas cumpriu o seu propósito. Portanto, tiveste a tua experiência ali também, perceber o que é que funciona, o que é que não funciona. Sim. Ok. E pronto, olhando assim para o teu passado também, uma experiência que se tu achas... Alguma experiência que tu tenhas que tu gostarias de alterar de alguma forma, que não tenha corrido da melhor maneira que tu quisesses? Não, eu acho que não. Mesmo se me esforçar um bocadinho, eu sou uma pessoa super positiva e eu acho que todas as experiências têm a sua razão de ser e de existir. Portanto, se me perguntas alguma coisa que gostavas de ter alterado, não. Mesmo essas experiências falhadas, eu acho que foram importantes. E, portanto, acho que não. Então, pronto, agora vamos para as tuas super características. As super características são coisas bastante simples, é tentar perceber coisas em ti que tu achas que te ajudem a capitalizar as tuas forças e as tuas características pessoais também. Uhum. Onde é que tu sentes que tens fraquezas, mas também consigas trabalhar, e quais são os teus hábitos? Portanto, qual é que é o teu maior superpoder neste sentido? É assim, eu não sei se tenho superpoderes. Eu acho que há coisas que se calhar me trouxeram onde eu estou hoje em dia. Uma delas é uma capacidade de trabalho grande, da qual eu às vezes não me orgulho. Uma das coisas que eu estou a tentar fazer é ser mais disciplinada, porque é muito fácil perder-me a trabalhar. Eu, quando me motivo com uma coisa, fico motivada e não largo. É mais ou menos assim que tu crias uma startup aos 23 anos, dedicas tudo o que tens à startup e pronto, aquilo é a tua vida. É a tua vida. Portanto, eu tenho uma capacidade de trabalho muito grande e acho sempre que vai tudo correr bem. Eu sei que não vai, mas eu continuo sempre a achar que vai. E depois eu acho que, sendo uma pessoa com um background técnico, eu tenho um background técnico, mas eu consigo falar não tech. Isso é bastante positivo. Portanto, eu acho que eu consigo facilmente falar com clientes, consigo facilmente colocar-me na pele de pessoas que não percebem a linguagem técnica, e acho que faço muito bem a ponte entre o mundo de business e o mundo de tech, que é uma coisa que não é assim tão comum, infelizmente. Portanto, acho que tudo isto, e gosto muito de pessoas, gosto muito de trabalhar com pessoas empenhadas e com pessoas inteligentes, e portanto é isso que me dá energia, é ter uma equipa focada uma equipa que gosta do que está a fazer, uma equipa que adora resolver problemas. Portanto, tudo isto acho que fazem fazem um bom conjunto de fatores que também te ajudam e te levam tudo, e depois, se tens a boa equipa, depois também trabalhas mais e depois... Sim, é feedback positivo. Tens uma boa equipa, trabalhas mais, estás motivado. São só coisas positivas. Okay. Qual é que é a tua maior fraqueza nesse sentido? Portanto, onde é que tu identificas são as tuas maiores, a tua ou as tuas maiores fraquezas? É assim, eu sou um pouco disciplinada, gostava muito de ser mais disciplinada às vezes. Sou, às vezes, fico obcecada com uma coisa e fico obcecada com aquela coisa, esqueço-me um bocado do mundo. Também não devia acontecer. Às vezes ignoro e-mails. Eu lembro-me quando nós estávamos, tivemos cerca de 2 anos e meio, um bocadinho em modo fechados na cave, a desenvolver produto e a trabalhar com clientes, pá, a minha caixa de e-mail era completamente out of control. A probabilidade de alguém mandar um e-mail para me convidar para qualquer coisa que ia acontecer daqui a 3 semanas e eu ver o e-mail passadas 3 semanas era grande. Portanto, há coisas que eu gostava mais genericamente na vida de ter, que estivessem controladas, mas pá, it's life. Eu já desisti de tentar, de tentar que tudo esteja under control. O ideal para ti seria, se calhar, ter uma pessoa que seja quase assistente ou assistente virtual. Sim, mas eu acho que isso não te resolve o teu problema. Isso... Sim, não estou a dizer que resolve, é mais, sim, se calhar, se te ajudasse pelo menos a tratar do inbox, já era uma ajuda, eventualmente. Sim, há coisas que uma assistente resolve e que faz muita coisa, mas no final do dia, alguém te tratar do inbox não te responde aos e-mails todos e não te resolve os problemas e não vai por ti às conferências. Sim. Portanto, é por aí. E depois eu acho que esta indisciplina, às vezes faz com que eu, se calhar, não consiga fazer exercício regularmente, porque um dia ficaste a trabalhar até às 3 da manhã, depois no dia a seguir inventas uma desculpa para ti próprio. Podes ficar cansada e já não queres, e amanhã vou. Sim, e eu falo, tenho mesmo que acabar isto, não, pá, agora estou aqui no flow. Por ti passaram 3 semanas, já não vais ao ginásio há 3 semanas, ou já não, sim, vais correr. Sim. Péssima nesse tipo de regularidade de hábitos. Olha, para falar em hábitos. Há algum hábito que tu tenhas que tu sintas que te ajuda, seja ler bastante ou consumo de conteúdo constante, algum hábito que tu tenhas, ou alguns hábitos que tu sintas que te ajudam? É assim, eu desde que sou adolescente, ainda antes disso, eu gostava muito de ler, e acho que a leitura é uma forma de tu adquirires conhecimento super rápido. A informação que está condensada, processada, e que tu consegues ir um bocadinho mais deep do que, se calhar, artigos random que tu encontras online. Portanto, uma das coisas que eu recuperei mais recentemente é ler muito. Uhum. Portanto, eu tento ler todos os dias, e isso é daquelas coisas que é difícil, mas é, tu acordas, puxas do Kindle e lês 10 ou 15 minutos, faz uma diferença enorme. Portanto, ler é, se calhar, dos melhores hábitos. E depois andar na rua e ouvir podcasts, ou conduzir e ouvir podcasts. Portanto, consumir informação na tua área, para tu conseguires ter um fluxo de ideias novo Tens conteúdo constante, sim, e a cabeça também constante. Vai sempre tens que consumir informação também para conseguires ter ideias e o teu output ser trazeres criatividade ao teu trabalho. Uhum. Já agora, tens algum desporto preferido? Ui, eu nunca fui uma pessoa de fazer desporto. Gostas de ver mais, se calhar, não? Eu joguei ténis para me tentar tirar do escritório 2 vezes por semana, mas era for fun. Okay. Algum tenista? Ou uma tenista? Não, acho que não é. Mais for fun, nunca, sim, for fun, nunca, nem... Obviamente que via de vez em quando uns jogos e uns torneios, mas nada de muito sério. Uhum. Também, quer dizer, volta e meia, se um grupo de amigos for ao estádio de futebol, também vou ver futebol, mas não é porque sou fanática, mas é mais pela experiência. Mas nunca fui uma grande fã de esporte. Ok. Se não tiveres a trabalhar, o que é que gostas de fazer ao domingo à tarde? Se eu não tiver, a probabilidade de estar a trabalhar é elevada. Mas ler faz claramente parte do objetivo. Passar algum tempo com amigos, com a família, ir até à terrinha, que eu sou de Fátima, portanto ainda são coisas que eu gosto de fazer. É family stuff. Volta e meia cozinho umas coisas, vida normal. Por falar em cozinha, qual é que é o teu prato preferido? Ui, gosto muito de polvo, gosto muito de peixe, sobretudo quando uma pessoa passa tempo no estrangeiro. É muito bom voltar a Portugal e comer comida portuguesa. Comida portuguesa. Sobretudo a qualidade dos ingredientes, eu acho que não é difícil encontrar. Pois não sei, nunca fui para lá para fora. Sim. Nunca fui muito lá para fora, portanto não tenho noção. Portanto, também viajo muito a quantidade de domingos à tarde que eu passo em casa, não é assim tanto. Descobrir recentemente, comecei a aprender... fase muito inicial fotografia, portanto, até para me forçar a sair e a prestar atenção ao mundo à minha volta, que é uma coisa que eu acho que generalizadamente faz falta, porque nós passamos demasiado tempo agarrados aos ecrãs dos telemóveis e dos computadores. E do Kindle. E, portanto, acho que faz falta ir para a rua, olhar em volta, e, portanto, foi um exercício que eu fiz, que foi tirar um curso de fotografia e depois, às vezes, tento praticar. Online ou offline no curso? Tirei offline, foi em sala de aula. Foi interessante. Foi giro. Foi giro, e depois é giro a sensação de tu voltares à escola outra vez. Foi antes da Singularity, por acaso. A Singularity foi também uma experiência super gira, mas pronto. Tens alguma superstição / assumas um poder de adivinhar o futuro? Não. Estranho. Ok. Não. Último filme ou o teu artista preferido? Um dos dois, preciso responder. Último filme, não me lembro. Ah, vi Star Wars, que é uma história curiosa. O novo? O novo. Ok. Porque eu sempre fui uma pessoa... É o 3,5, não é? Há quem diga que ele é o 3,5, nem é o 3, nem é o 4. Eu, sinceramente, nem vi todos. Ok. Não era fã, nunca fui. Sempre achei que... Curioso com a foto da visão. Sim, sim, super curioso. Mas sempre achei que... Tudo o que fosse muito distante deste mundo e desta realidade me fazia um bocado... Não era que me fazia confusão, mas... Eu tinha dificuldade em sentar-me numa cadeira no cinema e transportar-me para aquele mundo. É como tu me dizeres, olha, tipo, agora vamos para o espaço. Fazia-me confusão. Tipo, era de género, sure, tipo, mas... decido não perder tempo com isso. E depois da Singularity, em que havia uma quantidade gigante da turma, que eram todos aficionados do espaço, e vamos para Marte, Moon, e vamos construir coisas na Lua... Elon Musk's... Exato, exato. E pronto, e depois de tantas conversas nesses tópicos, tu começas a perceber o ponto de vista deles. E é só uma questão de te colocares do outro lado e de perceberes outro ponto de vista. E pronto, e portanto fui ver o Star Wars recentemente e ok, consigo me distanciar desta realidade e transportar-me para o mundo. Já estás a começar a conseguir, já está a ver a barreira. Então olha, começa a ver os outros e depois, olha que giro isto, agora a ligação. Não sei. Então, já que falámos aqui da Singularity University, queres falar um bocadinho sobre a tua experiência na Singularity University? Quero. Vou começar por explicar um bocadinho o que é a Singularity University, que apesar de ter o nome de universidade, não é uma universidade tradicional, portanto não há testes nem exames. Eu fiz um programa de 10 semanas, são 2 meses e meio, em que tu estás... É um programa super intensivo, em que tu aprendes sobre as novas tecnologias... os maiores problemas do mundo e tentas encontrar soluções para os maiores problemas do mundo usando tecnologia, basicamente. E falas muito de como é que o mundo vai mudar nos próximos 5 a 10 anos, motivado por inteligência artificial, por robôs, por drones, por espaço, discutes sistemas de educação alternativos, um conjunto de coisas. Saúde, milhões de... É que são aulas, nós temos aulas das 8h45 às 10 da noite, temos alguns breaks ali, mas é super intensivo. A certa altura, tu ao final do dia, a primeira aula da manhã parece que foi a semana passada, e não estou a gozar, dói-te o cérebro expande, quantidade de informação que tu absorves é gigantesca. Já foram algumas edições da Singularity University, não é? Tu és das poucas portuguesas que já fez parte de... Portugueses. Sim. E portugueses no geral. Sim, existem 4 pessoas portugueses que já fizeram o programa. O programa existe há 8 ou 9 anos. Estou a falar do programa de verão, porque depois há programas para executivos. E aí há outras pessoas que já fizeram, uhum. Mas esse é concentrado numa semana. E realmente é um exercício espetacular de parar para pensar como é que o mundo vai mudar nos próximos 10 anos. E se nós olharmos 10 anos para trás, pá, 10 anos, não sei se existia o Facebook. O Facebook foi em 2008. 2004, acho. 2004, ok. Mas havia... Mas era... Era o da Facebook.com e era em Harvard, provavelmente. Não, já havia... Fase inicial. Portanto, se nós pensarmos... Não havia iPhones. Fiz agora 10 anos. Se nós pensarmos... Quanto o mundo evoluiu nos últimos 10 anos... É abismal. É abismal. E tu fazes o exercício de parar e de perceber... Um dos co-founders da Google acredita que em 10 anos todos os carros vão dar sozinhos, vão ser self-driving. Eu acho que vai demorar mais tempo. Mas tu seres confrontado com estas opiniões faz-te pensar. E, portanto, foi um exercício espetacular. Eu passei 10 semanas em Silicon Valley. Sempre em Silicon Valley? É sempre no campus da NASA, portanto aquilo até tem uma envolvente super gira de tu viveres naquele sítio, e portanto sim, passei 10 semanas lá. Foi um exercício para me forçar a parar e a pensar como é que o mundo vai ser nos próximos 10 anos. Muito bem, ok. Agora vamos só dar aqui outro passo, que é Tu foste selecionada para o Forbes Top 30 Under 30, foi no ano passado? Ano passado, sim. Ano passado. 2016. Como é que foi, qual é que foi a tua reação? Provavelmente já sabias que isso ia acontecer já há algum tempo, provavelmente já te teriam contactado, não? Como é que isso... Sim, eu tinha sido contactada, mas eles contactam-te como a pessoa que está na lista de nomeados a ser avaliada ainda, e portanto tu dás-lhes alguma informação e depois não sabes até a lista ser divulgada. Então é sabes ao mesmo tempo toda a gente. Sim. É uma sensação estranha, é como se o mundo estivesse a gritar e a torcer por ti, e as pessoas ligam-te e recebes imensos telefonemas e parabéns e tudo. Pá, mas no fim do dia tu estás numa azáfama a tentar resolver problemas e a fazer o teu trabalho dia-a-dia, que aquilo acaba por te passar um bocadinho ao lado. Eu costumo dizer que é uma sensação muito parecida com quando tu anuncias as rondas de investimento. Os problemas continuam a estar lá, as pessoas estão todas tipo go, go, go, mas pá, internamente... E tu já recebi aquilo, dinheiro, agora eu tenho que estar a fazer... Aquilo não resolve nenhum dos teus problemas reais. Portanto, obviamente que é um reconhecimento espetacular do teu trabalho, é muito bom, é gratificante, é tu perceberes, sobretudo porque tipicamente, ultimamente tem havido mais portugueses nomeados. Este ano tivemos dois, não é? Sim, este ano tivemos o Miguel Santamaro e depois tivemos o CEO da Grafenest, da Associação Grafenest. E na Forbes Europa tiveste um também, que é o Marco Barbosa da Solidar. Exato, isso foi ano passado também. Ah, foi? Pensava que tinha sido este ano. Não, foi ano passado. Portanto, é muito bom ver portugueses já neste ecossistema, que era uma coisa que se calhar há uns anos não existia mesmo. E portanto, obviamente, um orgulho para mim, mas também um orgulho para Portugal. É assim mesmo. Ok, e agora em tom de conclusão, sempre mantendo aqui a dinâmica e a comunicação dos super-heróis, há uma frase, aquela frase muito famosa do Uncle Ben, do Spider-Man, que é "With great power comes great responsibility", que leva a que ele tenha aquela vida toda. Há alguma expressão que tu tenhas de ouvido, alguma frase, pergunta, negação, quer que seja, que algum dia que tenhas ouvido que tenha tido o mesmo impacto em ti, uma frase inspiradora, vá, que tu gostasses partilhar? É assim, com essa pergunta, a primeira frase que me vem à cabeça é uma frase que eu acho que é muito poderosa e acho que até é um provérbio chinês, se não estou em erro, que é "If you wanna go faster, go alone. If you wanna go further, go together." E eu acho que isto reflete o facto de as grandes startups, as grandes empresas, os grandes projetos são frutos de uma equipa. E não de uma pessoa, e isto remete-me um bocadinho também para o espírito de colaboração. Eu vim recentemente de Davos, e a coisa que eu vi mais e que até me surpreendeu mais foi os chefes de Estado, os políticos, os CEOs de empresas tecnológicas, todos pedem colaboração e todos te perguntam como é que nós conseguimos colaborar para resolver estes problemas e para atacar os desafios dos próximos 10 anos. E portanto eu acho que não é algo que uma pessoa ou um conjunto de pessoas individualmente vá fazer, mas cada vez mais eu acho que a colaboração é importante. Ótimo. Como é que foi, só por curiosidade, como é que foi a experiência em Davos? Foi o World Economic Forum, não? Sim, foi espetacular, obviamente. Portanto eu faço parte de uma associação que são os Global Shapers, e os Global Shapers são grupos de pessoas entre os 20 e os 30 anos que se distinguem nas suas áreas de atividade, e que estão organizados localmente. Portanto, um hub corresponde a uma cidade, nós temos um hub em Lisboa, e portanto o que nós fazemos é alguns projetos na área de educação, ou ajudamos projetos que já existem na área de educação, isto porque é uma das áreas que nós, como grupo, nos identificamos mais. Mas basicamente este grupo de pessoas importa-se com a comunidade local, com a sociedade em que tu vives, e tentas ter um contributo positivo para esta sociedade. Portanto, há mais de 6.500 Global Shapers no mundo inteiro. Anualmente são selecionados 50 para integrarem o são programa. São 50 hubs também? Ou... Não, são mais de 300 ou 400. Não hubs em que não entram pessoas. Exato. Naturalmente, ok. Portanto, são selecionadas 50 pessoas para fazer parte do programa oficial de Davos, e o que tu fazes é, tens reuniões com líderes, tens sessões, participas em painéis, portanto tens obviamente um papel muito ativo. O objetivo é tentar trazer uma perspectiva mais realista para estas discussões, visto que já se percebeu que a juventude tem tem um papel muito importante na mudança e que as pessoas, os jovens estão cada vez mais envolvidos em cargos de liderança e em papéis de mudança e, portanto, é trazer isso às discussões das elites, como eles costumavam ser chamados, ainda são um bocadinho, mas pronto, isto foi uma forma também de trazer uma perspectiva mais jovem. Foi espetacular, espetacular. E última questão. Tu disseste no início, fora da entrevista, que tu gostas muito de falar do futuro. O que é que tu vês aqui a acontecer daqui a 5 anos? Pode ser para ti, pode ser para o mundo, Eu não disse que gostava muito de falar do futuro. Eu disse que é importante nós pensarmos no futuro. Eu vejo o desenvolvimento tecnológico a mudar muita coisa, à semelhança do que aconteceu nos últimos 10 anos. Eu acho que há muita coisa mais que vai mudar. Mas isso traz-nos também a responsabilidade de acelerar esta mudança. O sistema de educação precisa de mudanças, o sistema político precisa de mudanças. Eu acho que, sobretudo, nós não podemos esperar que sejam os outros a resolver os nossos próprios problemas. Acho que em Portugal, por nós termos um mercado pequeno, nós andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Acho que ainda é difícil para nós criar, se calhar, o número de empresas que nos colocaria numa posição de destaque. Acho que temos talento espetacular em Portugal, mas depois falhamos a capitalizar esse talento. Portanto, eu não sei o que vai acontecer nos últimos 10 anos, se calhar vamos ter self-driving cars com certeza, mas o que eu gostava de ter era uma sociedade em que as pessoas conseguem ser muito mais proativas do que são hoje em dia, resolver os próprios problemas através da colaboração, criar projetos engraçados, e às vezes não precisam de ser startups, porque este movimento todo das startups também veio criar a expectativa de que nós precisamos de criar billion dollar companies e unicorns e se eu não tiver algo para escalar até ao infinito, então já não vale. Não, há empresas, se calhar, eu hoje estive a almoçar com um amigo cuja empresa foi adquirida pela Google quando eles eram 4 pessoas. Exato, é espetacular. Mas muito pouca gente sabe destas histórias. E, portanto, as pessoas tentam ser, se calhar, talk desks e empresas gigantes. E as farfetes desta vida. São modelos diferentes. Todos os modelos são válidos. Mas eu acho que as pessoas não se devem limitar pela promoção de um determinado tipo de negócio. Portanto, eu gostava de uma sociedade muito mais proativa e que criasse negócios pela capacidade e pelo desejo de inovar. E é por aí. Agora não sei como é que vai ser o futuro. Ok, olha, muito obrigado. Obrigado pelo tempo e, olha, alguma coisa depois que eu também possa ajudar, diz-me. Obrigada. Muito obrigado por ter estado aí desse lado. A tua atenção é sempre bastante valorizada. Se nos quiseres ajudar um bocadinho, por favor, deixa uma rating e uma review na plataforma onde estás a ouvir isto. E se quiseres mais uma vez saber alguma coisa sobre a entrevista que te tenha escapado, já sabes, vai a zgae.ro. Interage connosco nas redes sociais porque o teu feedback é sempre valorizado. E até ao próximo episódio. Não te esqueças, todos os super-heróis nascem sem poderes. Parte de cada um ir atrás do seu.